castelos e ruínas. O próximo é nascer do sol. Piei. Mesmo com tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá. Mesmo com guerras, com perdas, tão olho pro topo, o bloco vai estar lá. A dinastia continua. Longe dos falsos num jogo que tem bem mais fase que a lua. Onde os caras se camuflam, mas se um camaleão. Se tiver ódio, não peça camaleão. Ando meio perdido, não me peça informação. Subindo pro nome, se eterno igual bicho. Rimas sujas, o mundo tá um lixo. Eu sei meus pecados, sem perdão. Não se tapa um bolo com guardanapo. As rimas entorpecem, é o chapo. Dias de comemorar o chapo. E eles falam, sigo calmo igual aula de yoga. Nunca entro em campo. Quer ensinar como se joga? Sigo frio igual ioga. Tá vendo a janela? Faz favo, se joga. Viver de aparência, não ser nada do que mostra. É tipo teu dente de ouro e da sua boca só sai bosta. Fecha os sinais, avanço. É desse muro, avanço. Fecho o mar vermelho, avanço. Inimigos não me alcançam. Fecha os sinais, avanço. É desse muro, avanço. Fecho o mar vermelho, avanço. Inimigos não é gênio da lâmpada, mas te pedem, te cobram, tu se sente usado. Não acende o back, já se sente lesado. É foda, é foda, é foda. As suas metas já quase fazendo bodas. Quer ir além, não consegue sair das bordas. Os planos dando errado. A gota é tipo ter várias mulheres e ser traído por todas. Mas isso é aula, fique focado. Seja o sujeito não prejudicado. Olha as olheiras, olha esses calos. Vamos ser reis, mas não Roberto Carlos. Eu vim do futuro, eu nunca envelheço. Eu nunca apodreço, tipo mel. BK sempre estará no jogo. Assim como o sol sempre estará no céu. Mulher, eu sei que esses outros MCs dão sono. Esqueça eles, somos só nós. Derruba as máscaras, rasga as roupas, máscaras. A inspiração às vezes some, mas volta, porque eu pego ela do jeito que ela gosta. Aí, fecha os sinais, avanço. Ergue esse muro, avanço. Fecha o mar vermelho, avanço. Inimigos não me alcançam. Fecha os sinais, avanço. Ergue esse muro, avanço. Fecha o mar vermelho, avanço. Inimigos não me alcançam. BK, Flow, Zidane, inimigos que se dane. Quer tentar, não se engane. Seu sistema entra em pânico, nânico. Que se achava gigante. Tenho respeito dos melhores, porque tu entre os melhores. Nosso flow não tá cansado e com a velha tempos casado. Põe verso meu no teu som, que o teu som vai ficar pesado. E aí? Ela senta, rebola e assim me rebola.